Eu não esperava mais acontecer. Todo bem que fiz, se fiz é de esquecer, revelando a sua impudência. Construí o lar que ela pedia. Exigiu-me coisas que ela não queria. É que aconteceu. Hoje ela chora tudo que perdeu. E chorando feio me pedir perdão. Fica para ela a lição. Ela pedia, exigiu-me coisas que ela não queria. É acontecer. Hoje ela chora tudo que perdeu. E chorando veio me pedir perdão. Fica para ela a lição. Thank you.